Oi, vida. Vou te enviar minha chave Pix, tá bom? Assim que você fizer o Pix, me envia o comprovante, tá bom? Tô louquinha pra gozar bem gostoso com você.